vou revirar o HD, vou revirar o HD, vou revirar o HD, vou revirar o HD, vou revirar o HD, vou revirar o HD. Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. E daí? DJ Fabrício, imbatível. Júnior Santorini, criando tendências. MC Biel BH no Pará. Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela. Agora eu tento ser o que eu já fui, não há.